Meu Deus do céu, por que que briga tanto comigo aquela ingrata? Por que, meu Deus, se eu lhe dou carinho e ela tanto me maltrata? Já deu vontade de fugir e ir embora, pra ver se ela me implora, pra ver se ela sente saudade. Já deu vontade de fugir e ir embora, pra ver se ela me implora, pra ver se ela sente saudade. Mas quem terá paciência, quem terá de lhe dar perdão a cada vez que ela volta? E mesmo a solidão é ruim demais como castigo. Deixa voltar, deixa ficar, ela é meu abrigo. Mas quem terá paciência, quem terá de lhe dar perdão a cada vez que ela voltar? E mesmo a solidão é ruim demais como castigo. Deixa voltar, deixa ficar, ela é meu abrigo.